Radius 1-2er. Aufpassen, Gillette geht um. Thank you. portão 10. 19083, na escuta da torre? 19083, sim, contato com a sala IES Salvador, também com o centro Recife, e nenhum dos dois atos possui seu plano. Por gentileza, esse contato com a companhia. Ok, graças. E se eu tiver uma posição aí, se nos dá um retorno, que aí entraremos em contato com os usuários novamente. Gol 961, autorizado Guarulhos, cerca de 10 Taubaté, número 360. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, na saída São Rulo, linha da transição Mótima, transponde 5041, controle de Salvador, pele 120-8. Bom, o nosso garoto 3, no caso que você vai estar a companhia, entre em contato com a Junta Salaria de Salvador, pois a mesma não possui seu plano, discutamos novamente, também o Centro Recife, o PLN, não possui o seu plano de voo. 0310, Júlia, presença sim. Thank you. 7 até o portão 01. Apresentado pela companhia. Então, agora aos 3 meses.